você para chegar na Mare, o ajuste 1011, desce para o nível 050. 011, descendo para 050, velocidade da rua do Serra Viva 366. Autorizado o Serra Viva 366, desce para 050. Serra Viva 366, 050. Tá 3258 na escuta? Tô firme, confirma 211. 1096, controle Salvador, sem identificação dessa via, chegada Mário para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 011. 060, autorizado, ISAP. Tem que voo 060. Delta 3662, passa 1, 170, informação no meio. Delta 3662, controle Salvador, sendo identificação do Estrasia, chegada marca para o nível de voo 070, altímetro no 019. Delta 3662, 019. Janela 310 está autorizado, se você terminar a pista no 0, separa 2500, pés, altímetro no 0, no 1, reposto visual com a pista. Pés no 0, no 1, repostará visual, janela 310. Correto. Voo no 096, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 091. 4.011, 096. Delta 3662, é autorizado descida para o nível de voo 050. 050, Delta 3662. olhando 6363. Oxalá 310, chama agora a torre 118 decimal 95. 118 95, né? Gol 1096, está autorizado procedimento terminado, pista 10, separa 2500 pés, altimetro 1011, reposto passando Serra Vida 366. Vai chamar a Serra Vida 366. Apresenta autorizado o quadrado Serra Vida 366, gol 1096. 096, tem plano direto 366. Então 3662, para o procedimento terminado após estar voando na produção de servidor 366, desça para 2500 pés, altimetro 1011, reporte visual com a pista. Autorizado, direto servidor 366, desça para 2500 pés, o campo 362, reporte visual com a pista. Muito obrigado, vai trazer de volta 3662. Na minha 310, fala 58, libera direito 219. Direito 219. 121-10, solo, corrija. Ui, obrigado. Bruno 096, chame Torre 118-95. 195, uma boa noite. Boa. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Gol 096. Gol 096, pouso autorizado. Pista no zero, vento 090 graus, no 39. E negar no 01. Tem apoio autorizado na pista 10, Gol 096. Passando Serra Victor 366, Otávio Salvo Campos, tá 3662. Tá 3662, chama agora a torre 118-9. 3189 com a torre, eu tô 3662. 95. 95. É 3662, número 2, aproximação, quem negar no 01, agora de pista livre. Para pista livre, 01, tá 3662. Minha solo 04, libere para a direita, controle solo 21. Foi 1-1 ao liberar, o gol 1-0-9-6. 362, pouso autorizado pista 10, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso, pista 10, tá 3662. Thank you. Papa Papa, Sierra Delta Livre, Sanat, me taxi. Círculo Delta, tá autorizado, chama quando espera, tá aqui, papá. Segue o Delta Nero e manter fixo no site autorizado. Águilo Delta, decolagem autorizada, pista 17, vento 0, 90 graus, 129. Autorizada a decolagem da 17, não, certo. Delta decolou 20, controle Salvador 208. 208, Terra, pelo Delta, boa noite, obrigado. Sou 2194, controle Salvador, boa noite, acima identificação dessa via, chegada Bonfim para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 012. Autorizado, voo André, descanso 367, voo 2194. Apoiando 367, voo 2194. Controle Salvador, boa noite, o papapapá Serra, Quilo Delta, decolou na sua escuta. Papapapá Serra, Quilo Delta, contato radar na decolagem, via saída da EL, para o nível de voo 380. Via da EL para o 380, Serra Quilo Controle, possibilidade do Serra Quilo Delta voar Porto Seguro da Prevent? Aguardo coordenação com o Centro Recife. A escuta. Papa Serra, Kilo Delta, autorizado, apresenta o Rodrigo, Porto Seguro. Muito obrigado, está presente, voando Porto Seguro, Serra, Kilo Delta. Papa Serra, Kilo Delta, chama agora o centro Recife, 125.1, Alterne 128.8. Grupo 2194 está autorizado para procedimento terminal, sistema 0, separa 2500 pés, altímetro no 012, reporte passando terra feita 366. Confirma altímetro? 1012. O 1012 vai descer para o 3250, reportará o 366, igual no voo 2194. Correto. Papapá, Serra, Kilo Delta. Voo 2194 está passando 366. Voo 2194, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Dois Salvador, boa noite. Voo 2194. Voo 2194, todo autorizado, fixo no 0, vento 090 graus, 129, Senegal no 012. 12, livre pouso, no 0, gol, 2, 1, 4. 4, Paulo 38, Ribeira Direito, 219. Direito 219. Salvador, muito boa noite, desculpa, 2194. Salvador, gol 2194. Paulo, gol 2194. Torre, eu vou 2194, negativo contato com o Sotó. Sou 3854, pronto. Ainda não, só 3854, mais um minuto. Sim, sempre pronto. Vai, nada. Torre, eu vou 2194, negativo contato com o Sotó. 21 decima 10. 2110. Só 3258.0 pronto. 3258, linha decolar 1-0 autorizado. Vento 090 graus, 129. Decola 090, 129. Só 3258.